Meu nome é Dejan Dei, estou chegando para a BR Service, sou usado no Sky Lab, o completo ali é desabilizado pela perdidona presente. Apresente uma zona direto para 2000, 4959, até com o raio do Tratu, 330 Recife, segunda José com curva esquerda, saída é Puca, transição Caju, 5455, transforma 208, controle da 3305. 3305, você já vai ser a porta de Colou 37, chama controle 1, 208, boa. 208, boa. Controle Salvador, boa, azul 5001, passando 1000 pés em ascensão para 340. Azul 5001, contato radar na decolagem, suba via, saída salvo 1 para nível 340. Sobe via salvo 1 para 340, azul 5001. Lá de 0 graus, 08 nós. Atrasado, tem falado, 1-2-8-3-5, alterne 1-2-3-8. 1-2-8-3-5, acho que é. Azul 4959, contato radar na decolagem, suba via, saída coral no Bravo para nível 1. Aqui é o nível 1, número 0, 4959. Confirmo 4959, nós estamos aqui autorização para 140. Corrigindo aqui, cheque 160, mas está autorizado de 140, mas o 4959. Sabe via 140, o 4959. Boa noite, 354, identifique, chegada com a Mede 1, dessa via, para nível 050. Estamos vendo o ministro ajuste. Como número 2, eu sou frente 1, 2, 7. Pátio Índia, ponto de espera chama pronto, 1018 no 7-1, azul 2774. Rotan 3305, ponto de espera no 0 pronto. Rotan 3305, autorizado a linha de colapso no 0, vento no 30 graus, 089. Livre da linha A, livre colado no 0, Rotan 3305. 1288 ou 1260? 1260, obrigado, boa. Controle Salvador, sendo identificação nessa vez, chegada do LED 1, para livre de voo 050, ajuste altímetro 1018. Eu abro o setor. O 6212, está pronto, mais de 3. Sente, ingresso via Juliette, seu guia 05. Decolou os 48, chama controle 1 2 0 1 1 1 1 2 0 8, boa noite, obrigado, conta mais, 3 0 5 para mais um 2774, autorizado ali, mantendo 0 ali, mantendo 0 2774. Boa noite, senhora, tá 3305. Sam 3305, boa noite, contato o radar na decolagem. Eu vou ter a fuga, transição Caju, para o nível de voo 330. 330, via saída, boca, Caju, 335. Caju 2774, autorizado de decolagem, com 0, vento 1, 30 graus, 079. Linha E decola, posição 102774. Decolou 50, chama controle 1208, bom voo. 1208, obrigado, uma boa noite, bom trabalho. Salvador, é 4738. É 4738, autorizado de Fortaleza, nível 350. Decola da 10 com a primeira curva à esquerda, na saída Momo, transição Fruti. Você voa no nome da primeira aerovia, faz conforme a rota. Transponde em 5462, controle 1208, decola 8. 0 comissional. 0 via 319, saída Momo, transição Frutti. Transponder 5462, controle 1208, Spectre 4738. Então, 4732, após o decolagem, primeira curva esquerda. Sim, primeira curva esquerda, 4732. Fazer o caminhamento correto após o próprio pistão de estacionamento. Vou parar. 4 são autorizados no voo 180. 180-2774. Number 384, approve text by 81, India, before holding point, call again, TNH is 1018. 1018, April, India, hold for you again, Europa 084. Cruzeiro, infelizmente, também tem... Vamos ver como é isso. Parte 732 é autorizado, se tiver que estar na reporte, vai. Portela parte, passa a 32. Direito 4, KLM, nascimento em Trishul do Brasil. Here's what I have, way 100 for Direito 4. We need 2 minutes for checking. Controle? Escuta, 3305. Chama agora o centro Recife, 1200, caso negativo, 1200, sinal 4, 5. 2085, caso negativo, 2545. Boa noite, 3305. Falou. Valeu. Azul 4959, serviço radar encerrado, 5, 8 milhas, sudoeste de Salvador, mantendo em voo 140, chama agora o controle, Ilhéus, 1200, sinal 1. Passa 4738 com 188 a bordo, a altura de 0255, alterna Teresina. 4738, taxi via parte 1, Índia, ponto de espera, chama. Pronto, altímetro 1098. Fique atento ao Boeing da Gol, prosseguindo o taxi via Juliette até o gate 03. E a parte Índia, que é o ponto espera. 4732, pode prosseguir o táxi até o ponto de espera. A aeronave aguarda. 1354, continua o táxi da Juliette após a passagem de trabalho da TAM. Taxiando até o ponto Pérez, graças a Juliette, também 06. Gente, passagem ao Evoluzão da TAM, Juliette 2003. Bom, 34. Cruiser 24, Airborne 801, call Salvador, approach frequency 10.8, good service. 29, Europound, 04, 04. Por isso eu peço uma nova, por favor. Dado. Salvador, Airborne, Europound, 084. Aeroporto 084, radio contact from 4, clássico, set level 370, Uruguai, aplica de 4, this is on the transition. Asiana 2, 370, Uruguai, 284. Passo para Aracaju, guarda copo. Guarda, né? Alô, Europa, Europa 084, Salvador Approach. May we proceed to Sunday? Correção Gol 10098, Polo 05, Rivera Direito, Taxi Alfa Juliette, Telgate 02. Alfa Juliette, Telgate 02, na pergunta? Sim. Sim. Europa 084, clear, fly direct to Zumbi. Direct to Zumbi, obrigado, Europa 084. Europa 084, in accordance with the system instructions, climb until set level 350-227. Up, we clear up 350, Europa 084. That's correct. O Xané 6224, copia. Pesado, o Aracaju, nível 190, decola da 10 com primeira curva esquerda na saída Point. O ISC 33 é a primeira aerovia após com a sua derrota. Transponder 0224, ponto Juninho no 20-8. Aparecendo Aracaju, nível 190, decola da 10, curva esquerda, no preço da Conte, transponder 0224 e controle 08. Protegeu o Xané 6224, trouxe na posição 04. Na 4738, decolou 07, chama controle 1, 20-8, bom voo. 208, obrigado, 4738. O Xané 6224, protegimento correto, no gate 04, é forte, pronto para o pushback acionamento. Está pronto para o pushback acionamento, o Xané 6224. Gente, como a aeronave está descendo até o gate 02, aguarde para o pushback, após o forteamento, coroa do gate, solo da porta de táxi. E confirma qual gate da aeronave? 02. Ok, vai tomar o gate 02, vai tomar o gate 6224. Bom, 0098, precisa agilizar o táxi até o gate 02 para a gente ver. Ah, tem mais tempo, 0098. Ô, Felipe, o Alexandre avisou com o bom, por possível a gente pode dar um feedback e ir na entrada da Juliette. André Código, Kilo, Oscar, Golfo, Tavo, Oscar. Ei, André Código, passei a 3-2. Kilo, Oscar, Bravo, Kilo, Nicole. Gente, eu passei a 3-2. Essas 4 serviços vão dar encerrado, 57 milhas sudoeste de Salvador, sul agora mesmo voo 180, chama agora o controle Ilhéu 120, décima 1. Eu vou fazer 8-4, contato na 1, Recife Center 1, 26, decimal 85, eu falei 1, 25, decimal 45. Europa, Fido, 8-4. Backup 1, 25, decimal 45. Backup 25, 45. 4 para o Santos, sistema 42 a bordo, autonomia 1 hora e 40, opera na Salvador. Sim, é via Índia, ponto de espera, chama pronto, último metrô na 09. Já, chama pronto, 6204. 3152, está autorizado a final do procedimento ILS, que se chama 0 do preparativo, ao pego ao metrô 018, o retorno está desato. Está cancelado a instrução de nível, a posição etápica. 224, contato radar, meia dúzia de milha, oeste de Salvador. Estabilizado, Sam 3152. Sam 3152, chama esse 1.8 decimal 95. 18.9, boa noite. 18.9, controle Salvador, ação de identificação dessa via chegada bom médio 1 no plano nível de voo 050, ajuste ao altímetro 018. Chauffeur 3152, autorizado pouso pistola 090-90 graus 08. Delivery pouso, Sam 3152. Sam 224, autorizado direto Alfa Romeo 363. Vai para o controle de Aracaju, né? E é só executar o que 152, solo 2,5, libere direito, chame o solo em 1,2, só mantém o escudo para desviar o presidente, o RIT 1,0. Janela 2, 2, 4, autorizado descer até o nível de voo 150. Controle Salvador, sem identificação, deixa a chegada com média 1 para o meio do voo 050, ajuste a zona 0018. Passarelo 224, controle Salvador, até a identificação. Vou prioritar para a chegada com a de 1, alto 1018, reporte unidade da descida. Passarei alto descida 2224. Passarei 2224, desça para o meu de voo 060. 060, passarei 2224. Chame torre 118, desce mal 9, sim. Oi, 34, controle Salvador, excelente identificação. Deixa eu ver a chegada do Bom Médio 1, para o meu de voo 070. Ajuste a torre 1 no 8.